Não percam, venham conhecer os produtos de limpeza Complexo Limpo. Aqui você encontra produtos de limpeza que cabem no seu bolso. Produtos de qualidade e preços baixos do jeitinho que você gosta. Você só encontra aqui. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Complexo Limpo. Temos desinfetante, detergente, água sanitária, sabonete líquido e muito mais. Estamos esperando você. Na Avenida B, número 270A, primeira etapa do José Walter. E para ficar melhor, aceitamos cartões e Pix. Fone Zap 997-49-89-89-88. 997-49-89-89-88. Será um prazer atender você. Grito bem alto, o menino venceu. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Não percam, venham conhecer os produtos de limpeza Complexo Limpo. Aqui você encontra produtos de limpeza que cabem no seu bolso. Produtos de qualidade e preços baixos do jeitinho que você gosta. Você só encontra aqui. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Complexo Limpo. Temos desinfetante, detergente, água sanitária, sabonete líquido e muito mais. Estamos esperando você. Na Avenida B, número 270A, primeira etapa do José Walter. E para ficar melhor, aceitamos cartões e Pix. Fone Zap 997-49-89-89-88. 997-49-89-88. Será um prazer atender você.